governo federal, muito mal representado, tem ministro de Estado, um empresário imortal. E a TV digital, importante instrumento para o desenvolvimento, corre o risco de ficar, como sempre, TV, e está nas mãos do poder nojento. O tal ministro citado, que se chama Hélio Costa, de fato, somente aposta no monopólio privado. Neste empresariado, que recebeu concessão de rádio e televisão e quer se perpetuar, o único a mandar na nossa programação. Você veja a crítica aberta, não é ao governo, ao ministro e tal. Três modelos são usados em países estrangeiros, falta agora o brasileiro, que já vem sendo estudado, mas não é incentivado pelo ministro Hélio Costa, que com uma conversa aposta, só quer saber da imagem e do que traz de vantagem o comércio de resposta. Hélio já quer escolher o modelo do Japão, e nós, a população, queremos compreender por que não desenvolver o modelo brasileiro e trocar com o estrangeiro a nossa experiência. É preciso paciência, não pode ser tão ligeiro. Nossa tecnologia poderá desenvolver um modelo de TV que nos dê soberania, impulsione a economia para benefício geral e a política industrial tomará um novo impulso. Mas é preciso ter pulso para o sonho virar real. E a nossa rádio querida, em meio tão genial, também vai ser digital, mas já está sendo ferida por decisão desmedida que em teste colocou o modelo de cocô lá dos Estados Unidos, que precisa ser banido, extirpado com ardor. O tal modelo testado pelas grandes emissoras parece uma vassoura varrendo nosso prado, querendo nos afastar do espectro radiofônico, do nosso poder biônico de transpor nosso tom aos ares e a Poseidon num alto lírico sônico. Nossa comunicação está toda atrapalhada, as leis já não valem nada, é grande a concentração. Os meios de produção são os mesmos que transmitem só o que os donos permitem, já que muito é censurado e a gente fica obrigado a receber o que emitem. Eles querem capital, nada mais os interessa e vêm com uma conversa que querem o bem geral, mas só o comercial de fato nos movimenta e a gente não mais aguenta tão grande desigualdade, tão longa sociedade que tanto nos atormenta. A discussão é política, técnica e social e nos é fundamental uma visão mais holística, pois não é só estatística, é cultura, educação e nossa legislação tem que ser remodelada para ficar mais adequada à nova situação. É hora de acordar, pois a comunicação é troca, é interação. Não dá mais para ficar da forma como está, nas mãos de uma minoria que defende a hegemonia dos cruéis monstros globais, que se mantém morais, roubando nossa fatia. Gente, comunicação é um direito humano. Não é somente um cano de passar informação. É forma de comunhão, forma de sobrevivência, de expressar nossa essência, de viver com liberdade, com mais naturalidade e também mais consciência.